Aí, Eduardo. Eu fiz até um programa lá no... Tem um programa no canal Edu falando assiste, tabuleiro. Edu não assiste. Edu não escuta nem os casts que ele grava. Tu acha que ele vai assistir teu canal? Não, eu vejo, mas não vejo todos. Por exemplo, mas acho que tem um tempo que eu não vejo nada no YouTube. Por exemplo, Estalagem Nerd, Edu nem sabia que existia. O nome não me é estranho, mas eu confesso que eu nunca ouvi. Edu nunca ouviu nem o próprio dele, né? Edu não ouve nem o que ele tá falando na hora. Né? Fica aquela voz na cabeça dele dizendo o que ele tem que dizer. Está preparado para a maior viagem nostálgica da podosfera? MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timbu, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui junto comigo no meu veículo nostálgico, Eduardo Filhote. Saudações, galera. Estamos aí porque é hora de ligar a ignição da partida. Também aqui conosco o Flávio Azevedo. Fala, galera. E nostálgico era quando o meu veículo saía da garagem. Pô, nem lembra mais, né? Olha ele. Também aqui tem ele, Fábio. Fala, meus amigos, daquele jeitão, engatando a primeira pra ir rumo ao passado. Ou será que seria melhor dizer engatando a ré pra ir pro passado? E hoje, pessoal, temos aqui um convidado muito especial vindo lá do Estalagem Nerd, César Peruso. Olá, senhores, e espaço à fronteira final. Caraca, pronto. Eu sinto a que eu sinto... Tremendo. Já entendeu, né? Eu sinto que... Flávio, tá sentindo aí? Olha o cheirinho da... Burn of pneu queimando a pauta aí. É a burn of pauta com laser. Caramba, mas também... Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí pelo título da postagem ou até mesmo pelos spoilers que a gente dá lá no grupo do Telegram e do Facebook, hoje nós vamos falar dos veículos nostálgicos dos filmes. Olha aí, vale de tudo, hein? Só não vale veículo animal aí, de acordo com algumas pessoas desse cast aqui que eles queriam botar. Porém, tudo isso depois dos nossos recadinhos, Edu! É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, se vocês viajam lá naqueles veículos de quatro rodas que cabe a família inteira, todo mundo junto e muito mais, então acompanha a gente lá no Facebook, a família inteira e tudo mais, lá no nosso facebook.com/machinecast. Agora, se você já usa veículos ali de duas rodas que cabem menos pessoas, às vezes só uma, então você tá andando sozinho lá pelo Twitter. Twitter a gente. Nosso perfil é o @machine_cast. Agora seu negócio é chique, você voa, né? Então seu veículo aí é aéreo, coisa de bacana, tá sempre tirando fotos, marca a gente lá no Instagram. Acompanha o nosso perfil, que é o @machinecast. Agora, se você é como a gente, como o nosso estagiário, que tem veículo, mas nem sai da garagem, então o seu negócio é ficar estacionado com a gente no grupinho do Telegram. Então pega o link que tem na descrição e se junta com a gente lá. E adiciona o MachineCast, nós estamos em todos os agregadores, no Google Podcast, Spotify, Castbox, Play FM, no painel de uma nave espacial, no rádio do carro, qualquer coisa que toque podcast, bote lá MachineCast e adiciona a gente lá. E a indicação pro temática... É para aquele seu vizinho, aquele seu amigo que no final de semana bota o carro para fora e fica alisando o carro, dando aquele banho, sabe? Cuida mais, melhor do carro do que do filho, às vezes, entendeu? Aí tu indica o MachineCast, fala assim, olha só como a gente está tratando bem também esses veículos aqui. Adiciona e indica ele para esse teu vizinho aí. Certo, então feitas as indicações, vamos nos preparar aqui para falar dos nossos veículos, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. veículos e agora vamos aí então começar a falar dos nossos veículos nostálgicos. Porém, antes vamos tirar aqueles minutinhos, né, para falar dos veículos atualmente. E eu acho que até inclusive aí nos bastidores ocorreu um evento, parece quase que alguém queima uma pauta, mas não foi. Foi alarme falso, né, Edu? Alarme falso. Alarme falso que o Edu falou aí do Bumblebee, que é dos Transformers, que era um veículo nostálgico, porém dos desenhos, né, Edu? Exatamente, a gente conhecia o Bumblebee lá dos anos 80 pelo desenho dos Transformers. Sim. Mas o filme mesmo já é uma coisa mais recente. Isso já é mais inclusive, recente. Inclusive até o Bumblebee teve. Mas não tem. Mas não tem. Mas não tem. Mas não tem. Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Mas não tem Transformers, o filme de 1986? Existe isso? Claro, passou no cinema, é filme. Não, mas eu vou ter que ver isso. Filme aí, de desenho ou filme-filme? É filme de desenho. Ah, não. Não, pô, então. Live é action. Mas o nome é Transformers, puta The Movie, que 1986. Não. É porque os longas animados são considerados filmes, ele mas tá a tirando, falta do cast tá... de hoje é filme e live action. Tá muito zoído esse cara. Pelo amor de Deus. Edu, uma curiosidade sobre o Bumblebee é que, se eu não me engano, de quem é os Transformers, esse live action? Qual é a produtora? Michael Bay. Oi? É da... Quem produz é o Paramount? Não, a produtora. Paramount. Ou a distribuidora, enfim, sei lá, quem que seja. É a Paramount. É. A Volkswagen não quis ceder os direitos dos Transformers pra fazer com o novo Fusca. Eles queriam fazer com o novo Fusca na época, aquele, o New Beetle. Uh-huh. E aí eles não quiseram ceder os direitos pra fazer. E aí eles fizeram com o Camaro. Legal, eu gostei. Mas claro que fazer com o Fusquinha ser bem, bem melhor. Né? É, mas a versão Fusca agora, o último, ficou bom demais. Hein? Sim, ia ser legal. Mas aí já eu não vi, esse eu não vi ainda. O filme, não, o melhor do Bumblebee, né? É isso. É, mas eu já não vi os outros, aqui, né? Eu vi só um, dois e depois virou uma zona. Cara, mas nem precisa ver os outros. Assiste esse e esquece o resto. É que eu esqueci. Eu esqueci tinha saído esse daí. César, e aí, o que tem assistido atualmente? Qual veículo que tu tem visto atualmente que é legal? Veículo atualmente? É. Só atualmente, nenhum. Não viu nenhum filme que tenha um veículo legal atualmente? Marcante, assim, atualmente, não me lembro de nenhum, não. Olha aí, é bem comum, as coisas legais ficaram tudo no passado, realmente. Fábio? É tudo cópia do passado. É, tudo cópia do passado. Tudo que sai hoje já existiu, com certeza. Eu assisti o filme novo que eu assisti foi Roberto Carlos a 300 km por hora. Tá sacanagem com a minha cara. Ah, olha ele, ó, eles querendo burlar o negócio. Ô, velho, mas essa ali foi, ó. Pô, se alguém falasse do carro do Roberto Carlos, que se isso é queimar a pauta, daí tá de sacanagem. Vai. Filme novo, cara, com carro que eu me lembro, pô, fora Velozes e Furiosos, que é o que tá mandando com carro aí, eu achei bem legal aquele do Gran Torino com Clint Eastwood, né? Já não, é tão novo, mas pera é aí, novo, né? Não é filme de carros. É um veículo atual que é marcante. Tipo o Bumblebee. Ele é um veículo marcante. Independente. É, então... Independente do se tem robôs, filmes, carros no filme, entendeu? Por ele ser o Bumblebee, ele já é marcante, já é um veículo marcante. Então, novo, acho que não tem nada. Não tem, né? É difícil. Flávio? É difícil, também não vem na minha cabeça, não, cara. É. Eu vi um filme, o Baby Driver, que é baseado muito em carro, mas não tem um carro assim. Sim. Que eu se acho... destaca. Teu... Pode falar. Vai. Eu se acho... Se destaca. Teu... Pode falar. Vai. Filha da puta! Não, é só aqueles carrão mesmo, Mitsubishi, essas coisas assim, mas assim, não tem personalidade, não é o que um chama filme, atenção, né? Entendeu? É, hoje os filmes não tem nenhum veículo assim que chame atenção, assim, como era antigamente. Ou que seja original, né? Que seja exatamente, César, que seja original, exatamente. Porque pode ver, dos veículos aí a gente só pega os Transformers, realmente, que quase todos são veículos, né? Então, pega lá o principal ali, esqueci o nome, puxa, me deu um branco agora. Optimus Prime. Nossa, quando eu vi ele a primeira vez, eu fiquei assim, claro que eu não gostei deles robô, porque parece que eles estão tudo quebrados, estão despedaçados. É por isso que eu digo, tu tem que ver o Optimus Prime do filme do Bumblebee. Aquele ali é o Optimus Prime. Obrigado pelo spoiler, nem sabia que tinha. Eu achava que era só o Bumblebee, mas ok. Mas tem até no trailer, como é que pode ser? Eu não vi o trailer, eu não vi. Então tá, já que não tem veículos, né? Então vamos nos preparar pra falar dos Bats. Eu queria citar um aqui, mas o filme, o primeiro dele, dos filmes, aparece em 2001. Eu acho que já a Lima da pauta, vai, né? Vai, pode falar, é, Lima. Porque o filme é... Um carro aqui também, que um veículo, né, que eu acho que é bem maneiro, não tem nome, mas é o caminhão do Olhos Famintos. A placa do caminhão é Beat New, né, batendo em você, que eles usam letras com números e coisa e tal lá. E no terceiro filme da franquia, que é de 2017, é que explora mais o caminhão dele como um todo, que é cheio das armadilhas, sim, cheio das armas. Mas parece ali, coisa pra e tal. Mim, como assim usa letras e números lá? Não entendi. O que, que isso quer dizer? É porque aqui no Brasil a gente tem 3 letras e 4 números, né? O normal pra carro, pra placa. Nos Estados Unidos é misturado. É, a letra e o número é em qualquer ordem. Então, às vezes, por exemplo, aquele negócio que a gente faz. Palavra. Isso, exatamente. Entendi. Aí no caso dele, as letras com os números dá pra fazer tipo uma referência a Beat New, né? Batendo em você, em inglês. Aí é do filme Olhos Famintos. E é um caminhão muito trevoso, cara. Parece aqueles caminhão de lixão, assim, grandão. Sinistraço, né? Sinistraço. E o negócio é a prova de balas. É tipo um carro de twista de metal, assim. Mas ele aparece no segundo filme, não aparece, né? No segundo filme, não. Ele aparece no primeiro, um pouco, né? Porque a plot é mais sem o caminhão. E no terceiro filme ele é bem mais explorado. Tô vendo aqui. A toca, né? É, ele não é bem um caminhão, mas ele é... Lembra um caminhão, mas não é bem um caminhão. No 3 ele é mais caminhão, saca? Ok, ok. Valeu, é, realmente. Mas eu não marcou tanto assim que eu não lembrava. Né? Afinal, o que eu lembro é o que importa, né? Né, ó, com certeza. Então tá. Fala, seus boi, aqui é o Nelson Lopes. Para de jogar esse Zeldinha HD e vai comentar no site, bando de fraco. Tchau. Certo, então agora sim vamos realmente falar daí dos nossos veículos nostálgicos e nada melhor, né, pra começar um cast do que aquele sorteio honesto, honestíssimo. Então, roda o peão. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. O sorteado foi Team Blue. Super honesto. Quem imaginaria? Olha aí. Olha que coincidência. Logo no dia que ele só tinha um veículo na lista. Não, eu tenho aqui no mínimo uns 10, mas eu vou falar só de um, então. Aham. Né? Então, bora lá falar do meu veículo. Então, o meu veículo aí, a gente já falou, inclusive, da marca dele, né, da construtora do veículo, que também se repete aí nesses desenhos nostálgicos dos Transformers, que é o Herbie, se meu Fusca falasse. Exatamente, Edu. O Herbie conversava com a buzina. Com a buzina. Era muito legal porque o carro tinha expressão, cara. A boca é como se fosse o para-choque, né? Que ela se curvava às vezes. Eu acho que isso é mais nos... Depois do segundo em diante, os olhos tinham pálpebra, os faróis, aliás, né? Os olhos. Os faróis tinham pálpebras e coisa e tal. E o Herbie foi um dos dos filmes de carrinho que me fez ficar com um pouquinho de ranço daquele desenho do... dos carros da Disney. Porque lá nos carros da Disney os olhos é no para-brisa, então aquilo me deixava indignado. É, realmente não faz sentido. É, eu queria que fosse os faróis, pô. Os faróis já são os olhinhos dos carros, cara. Porra, não faz sentido ser no para-brisa. Mas enfim, e o Herbert é muito legal. Eu não lembro exatamente do primeiro filme como é que era a história. E aí é daqueles filmes que tem vários, que às vezes a gente até confunde o que, que é o primeiro e o que, que é o segundo. A gente acha que tá falando do primeiro, acha que tá falando do segundo. É uma confusão. Tem seis filmes. Nossa, é muito. Caramba. Agora, eu só não entendo o seguinte, o Herbie, olha só, é aí que entra as cagadas dos filmes, mas como a gente sabe que é o mesmo carro em todos os filmes, porém não sabe o que acontece de um filme pro outro pra ligar uma história na outra. Pelo menos eu não sei. Tem histórias que começa o Herbie no ferro velho, todo sucateado. Se o antigo dono sabia que ele era um carro especial, como é que ele foi parar lá, cara? Tem um que ele tá no ferro velho completamente ferrujado, aí o cara pega e vai lá e reforma ele. Eu acho que o Herbie, ele matou o dono. Ah. Eita. Na verdade, ele é um carro assassino. Mas tem ó, Flávio, tá sentindo isso, Flávio? Tá sentindo isso? Não, eu pensei a mesma coisa que eu parei. Vou comentar, que às vezes eu tento falar minha eu cima. Eu parei no limite também pra não falar mais nada. Eu tento falar por cima até pra ver se o pessoal esquece. É, mas não vou comentar, que às vezes ninguém pescou, passa batido. Eu acho que ele encostou a Burn of Pauta no pneu, porque eu tô sentindo um cheiro de borracha queimado. Não, ele encostou e fez assim, pss, aí ele parou, tá vendo? Aí o Harper assim, pneu. O Herbie é um daqueles negócios que eu falei pra você, que eu lembro, ele é icônico. Quem não vê a foto do Fusca e não fala que é o Herbie, mas eu não lembro muito do filme, entendeu? De filmes e tal. É que na verdade... da origem também dele, não lembro. Na verdade, o primeiro é do final dos anos 60, né? Acho que, se não me engano, é 68. Caraca, 69. Sério? Anos 60? Porra! Ou é 68 ou é 69. Mas ele foi quem fez o filme, o Dean Martin, quando fez o filme, ele era bem novinho ainda. E depois, na continuação, né, que é As Novas Aventuras do Fusca, ele não volta, porque ele tava filmando... Tava gripado. Não, ele tava fazendo um musical, alguma coisa nesse sentido. E aí a história do segundo filme, ela não tem a ver com a do primeiro. Mas, em compensação, o terceiro filme é a continuação do primeiro. Porque daí ele volta, o Dean Martin volta. Então, quando a gente assistia alguns filmes que aparecia o Fusquinha sendo encontrado no ferro velho e tal, na verdade, não era uma timeline, né? Tem a história com o Dean Martin, que é uma... E tem umas histórias avulsas, assim, do Herbie. Como se fossem spin-offs. É, como se fosse outra história, né? Sim, sim. Coisa paralela. Tinha leituras da história, né? É, o cronologicamente, só o que funciona é os filmes que ele é pilotado pelo Dean Martin, e tem um que é pela sobrinha dele. Ah, eu lembro dessa, aham, aham. Que é esse da Lindsay Lohan, não, né? Não, e qual não. É aquele que ele tem uma namorada? Esse é o de Monte Carlo, né? Isso. O Fusca é namorado. Se o meu Fusca falasse, é namorado, não é? É uma coisa assim, né? Se o meu Fusca falasse, o Fusca é namorado. E aqui é a corrida de Monte Carlo e tal. Sim, que ele fica se exibindo pra ela e coisa e tal. E o cara fica conversando com ele. Você acha que não sei que você estava se exibindo pra fulana lá? Isso. Eu tava falando de Martin aqui, mas é porque eu tava com o parceiro do Jerry Lewis na cabeça. É Jim Jones o nome dele. Olha. Jim Jones. E um dos filmes que eu gostei bastante me lembra o episódio da Super Máquina, aquele do clone. Tu lembra aqueles episódios da Super Máquina do clone? Lembro, igual eu lembrei agora, que tu queimou a pauta bonitaça. Por quê? Super Máquina? Super Máquina é uma série. É série? Tem filme? Não, mas é série. O original é série. O filme é como se fosse interação da... Um episódio especial. É, pô. Não conta. Porra. Não conta. Que lembra que o Kit tinha o irmão gêmeo lá, que era um clone que eles fizeram lá, o carro parecido. E do Herbie também tinha, sim, um preto, lembra? O Fusca preto? É, no Super Máquina era o Car e o putz, eu lembro do preto do Fusca, mas eu não lembro o nome dele. É, eu não lembro o nome, mas é o preto. E ele foi baseado no deve ser bobagem, não tem nada a ver, até porque o carro do Hitler não era assim. Se não me engano, o Fusca do Hitler ele era aberto, ele não tinha capô. Era preto também, só não tinha capô. E esse era todo pretão, cara, era muito bonito o Fusca. E ele era do mal daí, entendeu? Ele, e o Herbert era branquinho e esse era do mal. Então, eu não sei se eles tinham corrida. Eu sei que uma vez esse preto encontrou o Herbert e destruiu, deu, arrebentou com ele todinho. Se pode, né, cara? Os carros ficam brigando. Cara, era muito engraçado, né? Nossa, o Herbie era muito legal. Nostálgico, nostálgico demais. Era muito bom esses filmes do Herbie, né? Passava... Na verdade, a gente nunca sabia quando era o 1, quando era o 2. Só assistia. Era muito legal que daí, na corrida, né? Sempre acontecia uma coisa que ele se recuperava na corrida. E aí, corria demais, acelerava as imagens, né? E o Fusquinha parecia que corria um monte, passava por todo mundo. Isso, que era três dentro do carro, e daí o carro partiu no meio, e a traseira ganhou, ele chegou em primeiro e terceiro. A traseira passou na frente, ele chegou em terceiro, em primeiro e em terceiro na corrida. Se não me engano, acho que esse é o terceiro filme, né? O quarto filme. Cara, é o quarto, eu acho. Não tem como saber, pô. É impossível. Pois é. Mas não teve uma que ele correu em Indianápolis? Não foi essa aí, talvez? Será? Eu não lembro. Sinceramente, eu não me lembro. Sei que ele correu numa dessas corridas famosas e coisa e tal. Até apareceu uns pilotos famosos da época. Só não lembro quem foi. Eu acho que é essa de Monte Carlo, então. Talvez. Que é a do Fusca Namorado. É, não sei dizer. Monte Carlo é Mônaco, né? Isso. É. Cara, foi que é onde mais aparece gente conhecida e tal. É muito legal. E ele tem uma história, ele bebeu uma gasolina radioativa, alguma coisa assim, que ele virou super-herói, como é que foi? Pois é, não alguém tem... sabe a origem do Herbie? Eu acho que ele só surgiu, né? Não, só surgiu. É. Ô, sinceramente, a gente reclama de remakes e reboots e tal, mas tá aí um que seria legal, não é? Com essa nova tecnologia de hoje em dia, né? É verdade. Mas já teve dois remakes, né? Não, parece que não gruda mais o Herbie, né? O Fábio, então teve remake? Sim, ele teve um remake nos anos 90. Uh-huh. Também não decolou. E depois teve o remake de 2005, né? Que é com a Lindsay Lohan. Nossa, eu não lembro disso, cara. Deve ser tão ruim que eu apaguei da mente. Que é bom com a Lindsay Lohan. Eu não achei um filme ruim, não. Vou ter que assistir, cara. Tem o Michael Keaton no filme e tal. Nossa, sério, não lembro disso aí, cara. Tem que ver isso aí. É, esse eu não vi também, não. Porra, olha só. Nem sabia, eu acho, talvez. Porra, olha só. Tem que procurar depois pra ver se é legal. Então tá, então ficou aí o meu carrinho nostálgico, Herbie. Era muito legal se meu Fusca falasse. E outra muito coisa, o Bumblebee do primeiro Transformers, ali, aquele início dele ali no Ferro Velho, revenda de carros e coisa e tal ali, totalmente inspirado num desses filmes aí do Herbie. Ah, com certeza. Por que o Bumblebee ia ficar dentro de um troço enferrujando e coisa e tal, do nada, sabe? Se escondendo. É, não faz sentido, mas enfim. Oi, meus lindos, aqui é a Janeide, pessoal aqui do Machine, fez de tudo comigo, me abusou, me bateu. Foi ótimo. Gente, compartilha e comenta no cast. Abraço. Então vamos para o próximo aqui. É o César. Vai lá, César. Ganhei. Ganhei agora. Agora eu vou falar de um VI. Bom, então eu vou pro Ecto 1. Opa! Exatamente! Ghostbusters! Você vê o veículo, você já sabe. Você nossa! Não tem dúvida de onde é. Nossa, não tem como não. Mesmo, né, mesmo que tirar o... Desmontar ele, tirar o selo dos caça-fantasma, tirar aqueles negócios em cima, você olha pro carro, você não consegue... não consegue pensar, não. Clássico, é clássico. É icônico, né? É icônico demais, cara. Nossa, é um daqueles assim que Nossa, tem alguns que se a gente bota um do lado do outro, assim, a gente fica olhando assim, puta merda, qual desses eu quero, né, cara? Porra. Esse tinha uma sirene bem chamativo, né? Chamativo. É. Ele é um Cadillac, né? Eu não sei. Ele tem um nome dele do carro em si, do modelo, mas eu não lembro. Peraí, deixa eu ver aqui. Cadillac Miller Meteor Ambulance. Miller Meteor, é. César, eu sei que o nome dele significa alguma coisa porque eles falam isso no filme, mas eu não me lembro. O que que é? Tu sabe? Esse é de Leedon, lá ele. Tu sabe? Tu é César agora? É o... Pera aí, César. Deixa o outro César falar. Tu é César agora, por acaso? Hadouken! Fala, César. Vai lá. Então, eu não lembro direito. Não, é o outro César. Do... Quem é que eu tô falando? Vai lá. Fala aí. O nome de onde vem eu não lembro. Eu acho que era do dono dele, não era? Do Hector lá? Que tinha, porra, não. Aí, que chamou de Hector 1. Devia ter deixado o cara falar, porra. Porra, então, o cara não sabia. Pensei em ectoplasma, mas... O carro não é um ectoplasma. Mas aí eles caçam o ectoplasma. Mas não é por causa que é... Porque é do Hector, do... Não, não, acho que o carro não é do Hector. É, eu acho que é por causa... É porque o carro é do Hector. O carro é do Ray. Quem compra o carro é o Ray. E quem dirige é o Winston. Ah, pode ser. Então tá, esse detalhe me fugiu. O nome do carro completo é Ectomóvel 1. E eles abreviaram como Ecton, que é por causa de do ectoplasma mesmo. Olha aí. É, olhando o Google também. Tanto que no desenho animado tem o Ector 2, Ector 3, né? Tem um monte de... Caraca, também. Sério? Tem mais veículos? O Hector Bird, eles têm o... Tem o kart, o Flávio. Tem o kart, tem o helicóptero, tem avião, tem uma porrada de coisa, né, no desenho. Nossa, desenho é pode ter tudo, né, cara? Desenho é foda. Mas, icônico o carrinho, cara. Nossa, e o sonzinho dele é inconfundível, cara. Não tem como não lembrar. Pois é, você não precisa nem ouvir. Só ouvir, você já sabe. Você já sabe, né? Exatamente. Cara, alguém assistiu esse remake que fizeram? Cara, eu estou pulando. Tinha o carro lá, pelo menos? Não lembro. Tinha um outro mesmo carro, né? Um outro. Não. Era o mesmo ou era outro? Não, eu acho outro, que é o mesmo, velho. Não, negativo. Outro. Tanto que agora que tá tendo que esse remake foi um fracasso, que eles resolveram voltar com o elenco original, né? É, tipo, passando o bastão pra uma nova geração. A primeira coisa que eles fizeram no teaser quando saiu foi mostrar o Ecto 1 dentro de um paiol, assim, fechado com a lona. E aí a câmera vem aproximando, soltando um monte de raio, umas coisas. E aí levanta um pedaço da lona e aparece o Ecto 1 e diz: os originais estão de volta. Porra! Pô, aí sim. Tem coisas que a gente não deve mexer. Mas nem é por mexer porque é ruim mudar e coisa e tal. É que realmente não tem como, cara. O troço é icônico demais, não tem como tu trocar. Como é que tu vai fazer Caça-Fantasma sem o Hector? Impossível, pois cara. Pois é, a história do remake já... Primeiro que se a história é boa, o povo aceita, né? Assim, se a história fosse boa realmente, dava pra aceitar. Mas agora tirar o carro, não dá pra aceitar. Não tem, não. É verdade, eu fiz uma pesquisa rapidinha aqui. O carro do remake é um Cadillac Flatwood 1974. Sim, ele não tem a ver com... É bem... E ficou mais... Pô, era pra ficar mais bonito, ficou feio, né? O carro não ficou legal, mas... esse do remake. Mas não é o mesmo modelo, não, cara? Não. Mais novo? Porque não, ele não também é um Cadillac Flatwood, só que de 59. Não, o original é um Cadillac, né? É, só que é um Cadillac Ambulance lá não sei o quê. Pois é, esse outro não é. Esse é um Flatwood. É outro modelo. E esse daqui... O anterior é o Miller Meteor Ambulance. Não, esse carro aqui é aquele, é igual aquele lá da família, aquele do pé grande, tá ligado? Eles botam ele no capô em cima, que eles atropelam o pé grande e levam pra casa. Ele é quadrado. Da série. Do Harry. É, exatamente. Ele é quadrado, os farol são quadrados, né? A frente é quadrada. O do outro não, o outro é redondinho, porra. Não. Exatamente, com hóspede do barulho. É. É como eles tentaram botar a mesma marca pra ver se... É a mesma marca, só é mais novo. É, pegava na nostalgia, pensava, ah, caraca, é um Cadillac também e tal. Não. Mas, sei lá, é mais bruto, sei lá, é diferente. Não, assim, como eu trocar um Fusca por um Gol 1000, tá ligado? É. E o som dele, a sirene. Ah, também não era parecido. Não sei. Não é parecida? Não sei, tô perguntando. Eu não sei. Alguém viu? Alguém lembra? Não, eu não lembro da sirene. Não, eu acho que não é a mesma coisa, não. O filme é tão provavelmente ruim que ninguém não viu essa porra. Que nem, não, se viu, nem lembra. Não, foi bombou nas críticas, aí eu flopei. Todo mundo falando que tava ruim, que não era bom, que não era bom. O problema do filme é que ele é caricato demais, saca? O humor dele é muito força barra. Então é o tipo de coisa que você vê, você já não vê graça, porque tá forçado demais pra ser engraçado. Aí não. Tipo, o original, por exemplo, os personagens eram caricatos, mas não era aquela coisa exageradíssima, saca? Nível trapalhões, assim. O filme novo é aquelas piadinhas nível trapalhões mesmo, saca? O negócio é muito forçado, caricato. Aí dentro de todas as polêmicas que rodeou o filme, aí o pessoal já vai meio com cara torcida, aí sim que não gosta, né, cara? Aí, aí não tem o que fazer. Mas voltando ao Hector 1 lá, só teve dois filmes com ele, e o carro virou um ícone aí da cultura pop, fantástico. Eu quando eu tava pesquisando pra fazer o programa sobre os caça-fantasmas, uma coisa que eu achei bem engraçado é que quando ele aparece no segundo filme, não sei se vocês lembram, ele tá bem mais acabado, né? O Hector. Porque ele virou um negócio tipo coisa de animação de festa infantil, né? É. Só que, na verdade, isso aconteceu mesmo na real, porque tem um espaço de tempo entre o primeiro filme é de 84 e o segundo é de 89. Caraca, e o carro ficou sério? Abandonado. Foi 5 anos? Sim, primeiro é de 84 e o segundo é de 89. Pra mim era no ano seguinte. E o carro ficou 5 anos na Universal Studios, abandonado. E aí o que aconteceu? Quando eles foram fazer o segundo filme, eles pegaram o mesmo veículo e não deu tempo de reformar ele. E aí tocaram desse jeito mesmo, tanto que tem uma cena que aparece ele cruzando uma das pontes lá de Nova York e o carro quebrou na cena. E tiveram que chamar o guincho, pagaram uma multa desgraçada, porque eles tinham um período para trancar o trânsito para fazer a imagem. E como o carro quebrou no meio da filmagem, tiveram que chamar guincho, demorou bem mais. Nossa. E aí pagaram uma multa desgraçada, porque o carro tava ruim mesmo na real. Caramba, os caras têm dinheiro, não conseguem fazer nenhuma manutençãozinha antes de filmar, pelo menos. Nossa. É porque, na verdade, eles tinham ideia, a ideia original era fazer um Hector 2, assim, um segundo carro. Só que aí, tipo, não, pô, tem que ser o carro. Aí, de última hora, eles decidiram e foram atrás, e ele tava jogadaço há 5 anos lá num paiol lá dos estúdios lá, e pegaram daquele jeito mesmo. E aí, por isso que eles já aproveitaram aquele gancho do carro tá sendo usado para outras coisas e tal. Mas respondendo a tua primeira pergunta aí, não sei se vocês notaram, realmente, eu não notei, cara. Naquela época eu não notava essas coisas de jeito nenhum. Isso aí é coisa de hoje em dia, porque não tem o que fazer. Tem muito tempo sobrando. Quem aqui notou? Alguém notou? Na época? Nada. Nem a pau. Nada. Que o carro tava velho? É. Ah, dá pra notar, né? Pô, mas... Não, dá pra você notar que, tipo assim, o carro tá meio acabadinho por causa que a cena mostra o carro abandonado, porque como eles desistiram de ser caça-fantasmas, por assim dizer. É, aí sugere, mostra essa cena, né? Sugere. Assim. É, aí mas que o carro tava acabado, né? De verdade, isso aí ninguém não deu pra perceber, não. É, isso que eu ia falar, a gente pode até perceber que ele tá acabado, agora que ele for acabado de propósito, aí a gente não dava pra... E mesmo acabado de propósito, não notei nada, pra mim tava igual. Eu nunca parei pra notar que o carro tá acabado. Né? Naquela época a gente não sabia de nada, né? Não. O máximo, se lesse alguma coisa na revista 7, e olha lá. Revista 7 eu não conheço, não é? Aqui no Sul não tinha isso. Como que não? Era uma revista mais conhecida do cinema que tinha lá naquela época, não lembro? A revista 7? Cara, eu não. Era a única que falava fui, a primeira vez que eu fui no cinema foi em 2001, então. Caramba! Tava numa Toca a música triste. A música que o Nelson gosta lá, aquela do Hello Darkness, my old friend. O primeiro filme que eu vi no cinema foi Tomb Raider. O Tim Blue foi no cinema pra assistir o filme que foi feito inspirado nele, O Náufrago. Caraca. Não, chegou o cinema dele em 2001 e ainda era cinema mudo ainda. Cara, a revista tem muita letra, cara. Por que que eu vou estar lendo revista? Ah, não, para. Já não gostava, já li as gibis da Mônica bem forçadas, às vezes eu só olhava as figurinhas. O Tim Blue, aqui no Pai dos Burros, disse que depois do filme ele foi abandonado de novo. Cara. Aí teve uma restauração em 2008. Nossa. Eles quiseram leiloar, mas o lance não passou nem de 20 mil. Aí eles desistiram de leiloar. Cara, que pecado, né, cara? Porra. Pois é. Fazer o quê? Mas escolha aí, César. Carro clássico, nostálgico, icônico, cara, da cultura pop. Fantástico. Lindeza. Que delícia, cara. Vai. E aí, meu ouvinte gostosinho. Aqui é o Douglas Ganso do Chorume. Tá gostando desse episódio? Então recomenda pra aquele amigo seu que tá tomando um sorvete, lambendo saborosamente, sexualmente um palitinho. Vai, recomenda lá! Então vamos para o próximo aqui. Flávio! Opa, eu? Caramba! Cara, eu vou falar aqui de um... Vou falar o nome do carro. É um Ford Ecoline 1984. Ninguém vai saber qual é, mas se tu falar que é a van com cara de cachorro do Debi Lloyd. Boom, shakalakore, people and want. Woman, them a flex and the man, them a chant. Got the 60 style, it have to come back. Draw for your bell, bottom black, heel and frack. Boom, shakalak, rude boy. Tell him no, sir. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Já não basta o filme ser uma bosta. O cara vem falar não, de alguma não. coisa desse Pera filme, cara. Não é possível. Não, o filme não é uma bosta, não. Pelo amor de Deus, cara, tanto veículo icônico pra ser falado, pra ser referenciado nesse cast único. O cara vem falar desse bicho. Tipo, vamos lá, vamos lá. Você fala que o filme é ruim, mas se tu ver a foto do carro, você não vai saber que o filme é? Ah, é. Então, é icônico. Ah, pronto. Esse é o meu caso. Pariu. Caraca, cara. Peraí, eu tô saindo aqui. Pega aí. Vai sair mesmo. Fala, fala, pô. Cara, o filme é o Debi Lloyd de 94, né, cara? Que são dois idiotas pra caraca, né? E eles viajam a bordo de uma van com cara de cachorro, cara. Porque foi uma confusão do caraca. Eu acho que o Lloyd pegou uma mala que era de dinheiro pra pagar um sequestro, aí ele pensou que a mulher tinha esquecido, aí foi correr atrás dela, e a maioria do filme é passado nessa van aí com cara de cachorro, eles dão carona pros outros, entendeu? E ela é bem icônica, cara. O Tim Blue vai ficar mudo. Fala, pô, tô ouvindo, o que você fala aqui? Cara, aí chega no, na metade, não, nem na metade, no final do filme, cara, eles vão ao contrário, o Lloyd... Em vez de ir pra uma direção, foi pra outra. Aí eles ficaram sem gasolina pra poder ir pro lugar. Aí eles trocam a van por uma motozinha, motocicleta pequenininha de dar corda. Essa parte do no frio, não é? Não, eles no meio do deserto, que ele vai ao contrário, que ele fala, pô... Qual é aquela... Essa é no 2? Tá, não é no 2? Não, o 2 eu não vi o 2. Não, o 2 eles pegam o carro, eles conseguem encontrar ele. Aí eles compram ele, só que tipo, eles vêm num pau fudido com o carro e saltam num daqueles trilhos, aqueles negócios de trem, o carro já cai, quebra todo e já fica por ali mesmo, só aparece 5 segundos. Nossa, apareceu mais que suficiente. Mas, qual é a cena do filme que os dois estão na motinha e aí eles estão, acho que estão subindo, tá frio o lugar, aí um deles faz xixi pra esquentar. É no primeiro filme que eles trocam. Filme, eles trocam o carro pela moto. E aí tem uma cena... Bilete, né? Pequenininha, de criança. Uma Vespa. Dá a corda, tem que dar a corda pra ligar. E alguém lembra por que o furgão tava com aquela skin de cachorro? Ele é o Deb, não. É o Deb. Ele trabalhava com negócio de tosa de bicho. Por isso que ele. Ah, é verdade. Que aí no começo do filme ele compra uns hot dogs pros cachorros que ele tá levando. Aí ele começa a correr que nem um maluco. Quando vê dentro do carro, os cachorros estão tudo revirado, cheio de molho. Aí ele é mandado embora até. Alguém mais lembra do filme? Nossa, do filme a gente lembra, só que não, a questão não é o filme, né? É o carro. É o carro, né, velho? Ele aparece só esse pedaço praticamente. Não, cara, ele vai ter quase mais da metade do filme. Eles vão viajando, eles vão pra vários lugares com o carro, leva a gente, né? Leva uma Quê? Que fantástico. Caraca, é o deboche. O deboche é o. o principal. Nossa, tu não tá vendo a animação do pessoal aí com o teu carro? Eu tô vendo, o pessoal cara. Tá feliz. O pessoal tá sem palavras com o teu carro aí. Tô vendo. Todo mundo gostou do filme. Só eu que gostei, então, né? Não, tu gosta do filme. Mas eu também gostei, velho. Mas o carro... Não, mas o carro não é icônico. O menos interessante do filme, velho. Ah, mas não é engraçado o carro? A carro não, o a carro mobilete de... é mais engraçado. Pra mim, o ônibus no final do filme é muito mais icônico do que esse carro aí. É. Por que será? Exato. Por que será? Muito mais, cara. Eu lembro... Nossa, se tu não falasse do carro, nem lembrava que existia. Mas do ônibus eu lembro. Por que será? Pois é. Mas não tem skin, não. Não, mas não precisa. Aí que tá. Tinha bem pouca skin lá dentro. Pois é. Quase nada pra cobrir, né? Então tá, mais algum detalhe fantástico aí sobre esse carro extraordinário aí que o Fábio falou? Ele tinha rabo, eu me lembro que ele tinha um rabinho. Ele tinha um rabinho e ele levantava a perna pra abastecer. Putz. É verdade. Entendeu? Eu tinha que levantar a perninha dele pra abastecer. Putz, eu tenho que concordar que isso é engraçado. Ei, tá vendo? Ah, mas ia ser mais engraçado se o buraquinho de abastecer fosse embaixo do rabo. É pior. Ia ser muito mais engraçado. Mas talvez seja o escapamento. Enfim. É. Saudações. Aqui é o mestre do ancião dos cinco moros de Erwa. Se você estiver gostando desse cast, então acompanhe a gente também no facebook.com/machinecast. Vá, Shiryu. Então vamos para o próximo aqui, Eduardo! Cara, pois é, depois desse carrinho do Flavinho aí, não tem jeito não. Vou ter que pegar da minha lista aqui um veículo muito icônico, que acabou virando referência, e talvez seja o modelo mais lembrado, já que ele tem várias versões espalhadas aí ao longo das gerações. Então vou especificamente nele, no Batmóvel do Tim Burton. Melhor versão do Batmóvel de todos os filmes, de todas as mídias, velho. É muito icônico o formato do carro ali, aquele modelo meio flechete, com os aerofólios em pés ali atrás e tudo. Fora as várias habilidades que o carro usa, né? Ele tem a turbina para acelerar a velocidade dele. Tem aquele momento em que o pessoal vai tentar roubar o carro e ele se auto-blinda e fecha todinho, fica totalmente lacrado, até a roda do negócio blinda. Não tem pois como é, nem passar legal. Água, né? No segundo filme, tem uma cena que ele tá fugindo dos capangas do pinguim. Mas não é os mesmos, viu, Edu? Cada filme muda. Não, o... Não, mas um e o dois é o mesmo, né? O Batman dois... Retorno é o mesmo carro. Ah, ok. Parece um chinelão raio. Edu, só um adendo aqui rapidinho, desculpa te cortar. Eu tive um momento de haterismo no início ali, mas é que eu me esqueci que são dos filmes. Realmente, o carro é icônico. É que pra mim o Batmóvel da série de 60 é muito. É muito mais icônico. Muito legal. Então eu fiquei irritado por não ter falado dele, mas eu esqueci que é série. Um dia se tiver das séries, aí ele já tá queimado. Já tá queimado. Mas é, realmente, esse carrinho é show de bola. É show de bola, cara. E ele tinha, o Fábio deve saber isso aí, com certeza. Tinha naquelas promoções dos postos de gasolina, não tinha, Fábio? Tinha promoção do posto de gasolina. Eu lembro bastante também a dos copos da Pepsi, né? Ah, isso tinha eu não lembro. Tinha um era o Batmóvel. Olha aí. Eu não lembro se era numa promoção dessas, não. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu tinha esse Batmóvel de brinquedo. Só que era bem simplesinho assim, era só o carrinho de plástico com as rodinhas. É, ele saiu na promoção da Pepsi, que eu lembro, né, nos copos, obviamente. Tinha nessa do posto, que o Tim Blue falou também, que acho que a gente trocava, era abastecimento, né, Tim Blue? O pai abastecia e a gente ganhava, né? É, e tinha Hot Wheels também, né, porra. O Hot Wheels eu queria muito ter conseguido pegar, cara, não consegui. E foram acho que 5 modelos do Batmóvel que saiu, um deles era esse do Tim Burton. Mas o outro momento que eu ia citar do Batmóvel também, que é legal. No segundo filme, né, o Batman Retorno, tem uma cena que ele tá fugindo dos capangas lá do Pinguim. Aí ele tem que passar por um local, assim, que é um bequinho entre dois prédios, assim, muito estreitinho. E não cabe o carro. Notoriamente não cabe o carro. Aí na hora que ele tá chegando pra passar no beco, o Batman aperta o botão, assim, o carro solta as calotas, a funila vira tipo um míssil e passa a conta certinha no meio do beco, assim. Caraca, eu não lembro disso. Vira um charutão. É, velho, tipo isso, e passa certinho no meio do beco arrancando as faíscas do negócio, assim, velho. É muito massa. Imagina aí tem a hora os caras vendendo as peças depois que deixou pra trás. Valeu uma grana, que é blindada tudo. Né, é só estilosado ali, estilizado, será que né? Ou será que ele pagava alguém pra passar recolhendo atrás? Com certeza o Alfred passava pra pegar. Então ele usava um batinho, aí passava... Nossa senhora, que bosta, nada a ver. E mas engraçado, né, o que esse carro tinha de, assim... que ele era bem dark mesmo, quase não tinha detalhes chamativos, avacalharam nos outros, né? Eu ia dizer isso, Fábio. Nossa, o Fábio tá com um pensamento, assim, exatamente igual ao meu, que os filmes, eles avacalharam tanto com os filmes quanto com o Batmóvel. Nem o Batmóvel escapou, né, ô Fábio? Sim, parecia um carro alegórico no do Val Kilmer e depois no do George Clooney, então nem se fala, né, o carro chegava a vir reluzindo. Tá aí a foto pra quem quiser lembrar, ó. Nossa, que ridículo isso, cara. Meu Deus do céu. Mas em qual filme que é o... Qual dos Batmóvel? Que é até uma cena que é meio ridícula. Eu, na época mesmo, eu já achei meio ridícula. O Batmóvel, né, ele vai a sei lá quantos quilômetros por hora. E aí ele tá perseguindo, acho que alguém... Ou, não sei se ele tá fugindo ou perseguindo. O Batmóvel meio fugindo, meio que não precisaria fugir, né? Mas acho que ele tá perseguindo algum carro. Aí ele vai fazer uma curva, ele tá muito rápido, ele não consegue. Aí o Batman aciona um gancho, ele lança um gancho, amarra no poste e faz aquela curva. Ah, não, mas esse é no primeiro filme. É no primeiro, né? É no primeiro ou no segundo, não lembro agora, mas é o Batmóvel do Tim Burton. É, mas aí no caso ele tá se referindo à física, né? Independente do Batmóvel, né? Não é aguentar o Batmóvel fazendo uma curva daquela. Não, e fora também que deve ser do mesmo modelo do pescoço do Michael Keaton. Então ele precisa do apoio do poste pra poder fazer o contorno. Senão ele não vira, entendeu? Aí, Edu, tô avacalhando com o teu carro, Edu. Como é que o Michael Keaton enxergava a esquina se ele não conseguia olhar pro lado? É! Ah, tava pelo retrovisor ali. Já tem uma câmera. Isso, viu, Fábio? Se tu quiser ver a esquina, na tua esquerda ou direita, tu olha pelo retrovisor. O Edu falou isso agora ali, tu viu? Ah, é bom, aí tu passa da esquina, aí... olha pelo retrovisor e faz a quadra. Isso, aí. É. Agora, pra quem não sabe, agora começa a entender por que o Edu não tirou carteira de motorista até hoje, viu? Tá faz vendo, sentido, né? Ainda mais numa perseguição. Mas é que não deram um Batmóvel pra ele também, né? Não, e outra coisa, se você olhar as fotos do Batmóvel, se tu achar um retrovisor, te dou um real. Ah, ela só pisava fundo, ela não precisava olhar pra trás, não. É mesmo, cara, não tem retrovisor nessa porra. Porque ele não precisava nem estacionar, ele só saía do carro, apertava o carro e estacionava sozinho. Olha aí. Não, eu tô olhando a foto aqui, eu tô dizendo que esse Batmóvel do Val Kilmer não tinha como funcionar, né? Não sei, é. Meu Deus do céu. Pô, o troço brilhoso, nada a ver com Batman, cheio de farol, cheio de neon. Nossa. Isso antes de Velozes e Furiosos ainda, né? E foi esse para-barro aqui, não dá, não, isso aqui não ia passar em lugar nenhum, né? Ia enroscar. Exatamente, nossa. Mas é porque esse filme do Joel Schumacher aí, que é com o Val Kilmer, eles tentaram fazer um filme, o XXX Batman, sabe? Só que aí eles conseguiram lá, pô, tem que ser censura aí, menor de 18. Aí tirou as cenas ali, entendeu? Mas de resto, o carro é todo... Olha, pega a ideia, velho. Parece muito aquele filme mesmo. Ô, Tim Blue, esse Batman aí do Joe Schumacher, o George Clooney pagou no bate-cartão dele, fez boleto, como é que foi? Jesus amado. Cara, eu tô olhando aqui a foto. Eu tô olhando a foto de 5 Batmóvel aqui. Tem da série, né, de 68, e tem esse que o Edu falou, que realmente ele é muito legal. Tem os outros dois, do 3 e do 4, aquele ruim, né? São ridículos, cara. Aí depois vem o Tumper. Não lembro o nome, como é que se fala, mas o Tumbler. Tumbler. Ele sei lá, cara. Eu acho que ele devia estar na guerra do Iraque, aquele Batmóvel ali, cara. Apesar dos pesares, né? Não faz muito sentido um carro desse no meio da cidade pra bandido. Mas aí, levando em consideração que o Coringa tira um revólver e derruba uma nave... Então, talvez tem que ser isso mesmo, um tanque, né, cara? Consegue explodir esse carro, né, velho? Quem? Coringa, ele explode o... Ah, pô, mas ele tá com uma bazuca, né? Né, então. Enfim. Não, mas esse Batmóvel aí foi... O carro realmente é usado em guerra. Ele é um tanque de guerra, né? É um tanque, né? Pois é, mas ele mas vocês concordam que... Descaracteriza como Batmóvel, mas acho que ele, se for pra se defender, nos quadrinhos, mais... qual é o Batmóvel dos quadrinhos? Que eu não sei. Não, tem vários, mas encaixou com a ideia que o Nolan quis passar de uma coisa mais realista, porque eles pegaram um modelo de um veículo que realmente existe, e na história do filme, o Bruce descobre esse projeto, que era um projeto armamentista das empresas Wayne, e utiliza o projeto que já tinha pra uso próprio, por assim dizer. O Tumbler, tu tá falando? O Tumbler, exatamente. Ah, ok, tá, mas e nos quadrinhos? Qual desses Batmóveis é o que mais se aproxima nos quadrinhos? O Tumbler? Não. Não. Qualquer Batmóvel. Tem um carro que ele usa nos Novos 52, quando ele vai na saga A Noite das Corujas, que é mais ou menos nesse estilo assim, que é um tancão de guerra também. É, no Batman, no Cavaleiro das Trevas, aquele do Frank Miller também, ele é um tanque de guerra, né? Não, mas ali ele literalmente é um tanque, né? Olha o Flávio aí, olha o carro do Flávio aí, é isso aí, ó. Pronto, tá respondido. Muito legal. Aquele do Super Amigos é legal também, é parecido com aquele da série, parecido. Sim, aquele modelo é inspirado na série. É. Ok, mas o Batmóvel do Batman, aquele que deu origem à Liga da Justiça, dos desenhos aquele, ele é parecido com esse que tu falou, Edu, não é? É, parecido. A série animada, né, pegou o design mais ou menos do Batmóvel do Tim Burton, só que deixou ele um pouco mais estilizado pro caráter do anime, pro jeito do Batman do anime. Sim. Mas é o modelo do Tim Burton. Ah, ok. Mas isso vocês estão falando do Batman o animated, né? É, aquele que deu origem ao primeiro. 90, né? Isso. Aquele que deu origem à Liga da Justiça. É bem parecido o design, né? Isso, é bem parecido. É bem parecido. Eu tenho um carrinho dele aqui. Tô até com ele na minha mão aqui. Muda muito pouca coisa. Esse bico da frente que é redondo é uma logo mais amorcegada. O carrinho, ele é um pouco mais baixo, um pouquinho mais largo. E o aerofólio nas laterais ele é mais baixo, não é tão alto. Mas é bem esse modelo mesmo. E nos quadrinhos teve todas as versões, na verdade. Até o da série lá foi inspirado nas primeiras versões do Batmóvel das HQs. E tanto a do Tim Burton também foi inspirado em versões das HQs, né? Olha aí. Todas elas já foram usadas. O Tim Burton é o contrário. O modelo do Tim Burton influenciou a arte da HQ. É. Um Batmóvel que eu gosto bastante é o dos Super Powers, né? Que é o Super Amigos. Depois saiu em brinquedos. Nossa, eu tinha esse Batmóvel aí, cara. Caraca. Os ouvintes que não sabem, o Fábio postou aqui. Por isso que o Edu tá aí tão eufórico. Nossa, velho, que nostalgia. E ele nem sabia que era Batmóvel, Flávio, ó. Eu não lembrava muito, cara. Agora vendo a fotinha aí que eu lembrei, velho. Porque eu era E essa versão do Batmóvel dos Super Powers, né, que por acaso é o mesmo do desenho de Super Amigos, pra mim é uma... ele é uma evolução daquele Batmóvel dos anos 60, e pra mim é uma das versões mais bonitas também, assim, de todos os Batmóveis que teve até hoje. O Edu, o Esse Batmóvel do Tim Burton, ele foi mais... foi a base, né, da série, né, animada, Batman série animada, né? Pode não parecer pelo nome, mas o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, é um transtorno onde os portadores têm déficit de atenção, alguém que tem dificuldade de concentração, que se distrai ou se entedia facilmente, não ouve tudo o que estão falando, nem foca no que precisa fazer. E isso não é só desinteresse ou falta de educação. Ou seja, a dificuldade de quem tem TDAH é ter menos autocontrole para dedicar atenção ao que é chato de fazer. Meu Deus, é bem parecido. Onde é que tu tava, Flávio? Onde é que tu tava, Flávio? Tava cagando. Hoje não, a natureza vem mais tarde de hoje. De outro, de super amigos, eu não peguei essa parte, não. Porra, não é possível. Eu tava olhando aqui, Fábio, ô Flávio, ele não é parecido, não. Ah, tira só, ou se você tira... Não, é. Ele é mais bruto, sei lá. É, ele não é. Não, olha, sinceramente, ele não é nem de longe parecido. Olha aí, eu vou botar a fotinha aí, ó. O do desenho é bem mais bruto, né? Não é parecido, não. Talvez a única semelhança é que aquela parte fechada do cockpit, ela abre. Aham. Uhum. Não, o modelo é bem esse aí, ó. Só que o que que acontece? O Tim Burton, ele é todo cheio de ornamento e tudo. O que que eles fizeram? Deixaram o negócio mais reto. Ele lembra, mas ele é diferente. Ele é diferente. Não, cara. É praticamente o mesmo modelo. Não. A parte da frente, eles deixaram mais amorcegada em vez de deixar o negócio redondo. O aerofólio na traseira é baixo, não é alto igual o do Tim Burton. E ele tá mais liso, não tá tão reto. Na verdade, ele tá melhor de desenhar assim, né? Por isso que ele é assim. Isso. O cockpit é igual. É, o cockpit é igual. O cockpit é a mesma coisa. As quatro rodas também, né? Não, mas... A base... A base dele, a estrutura é parecida. Ele lembra artista, talvez... O esqueleto... A traseira ele... lembra, cara. A parte de trás lembra, assim. Mas eu acho ele bem diferente. O Tim Blue... É a arte final só que é diferente. Fala, Tim Blue. O ar-condicionado desse Batmóvel aí do Tim Burton tem que estar funcionando, porque ele vai jogar esse calor todo da turbina aí, vai pra onde esse calor? Cara, eu não entendo de carro, então tu fala isso pra mim. Não, mas, porra, tá vendo? A turbina, ela vai puxar o... É uma turbina aquilo ali? Na frente é, uma turbina. Ah, interessante. É, então ela não vai empurrar o ar, ela vai puxar o ar. Nossa, é muito bonito esse Batmóvel. Viu, Flávio, como é que faz que escolhe um carro legal, cara? É assim, cara. Vou anotar lá. Não, o engraçado é que o Edu querendo falar comigo assim, não, agora eu que vou ter que não sei o que. O Edu sempre terminava as coisas com embaixo astral. Aí hoje agora ele mostrou pra ti como é que faz. É. Aprende. Então é isso aí, cara. O Batmóvel do Tim Burton, pra mim, o melhor modelo dos filmes. Apesar dos mais novos também serem legais e tudo, do Nolan e do Tim Burton é bem icônico, é bem louco. E de todos os Batmóveis é o único que vira um míssil. Então tem mais estilo. Um míssil? Nossa. Enfim. Então tá, então ficou aí o Batmóvel. Fantástico. Olha, até os Batmóvel ruim, feio, é melhor que o carro do Flávio. Vai ser bullying até o final do programa. Com certeza, velho. Até o próximo cast. Até o próximo cast. Spider-Man. E aí, pessoal, aqui é o Spider. Vocês acham que as pessoas me irritam? Não, elas me irritam muito. Aproveita aí e já indica o cast pra alguém. Pô. Então vamos para o próximo aqui, né? Não poderia ser outra pessoa, a não ser o Fábio. Opa, eu achei que ia me deixar de fora dessa. Ah, pô. Só porque eu ando reclamando desse sorteio honesto, né? Pô, o cara reclama sem razão. É os últimos dois casts, ele saiu primeiro. Vamos lá, eu vou falar, já que eu não posso falar da Super Máquina, porque é série, né, eu vou falar do primeiro Transam famoso dos cinemas, que foi o Transam de 1977, dirigido pelo Bandido no filme Agarre-me se Puderes. He's found it down, loaded up and trucking. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm eastbound just like no bandit run. Keep your foot hard on the pedal, son, never mind them brakes. Let it all hang out cause we got a run to make. The boys are thirsty in Atlanta and there's beer in Texarkana. And we'll bring it back. Transam? Foi o primeiro transando. Foi que isso, gente? É de carro, gente. Mas mudou o tema? Que carro é esse? Ah, nunca assistiram Agarre-me Se Puderes? O carro não. Realmente é legal, mas o filme não é o filme que meu pai assistia, sabe? Então... E teu pai assistia? Bandit, eu só conheço o cachorro do Johnny Quest. O primeiro filme, Agarre-me Se Puderes, é de 1977, mas ele passou aqui no Brasil muito nos anos 80 e ainda nos anos 90. Daí teve a continuação dele, que foi Dessa Vez Eu Te Agarro, né? E depois ainda teve o terceiro filme. Essa trilogia era com o Burt Reynolds, que é considerado o pai dos Velozes e Furiosos, né? Foi o primeiro filme que, assim, um dos primeiros filmes que misturou aventura com perseguição de carro e um pouco de comédia. Um filme bem marcante e inclusive, foi feito o kit do Super Máquina, foi feito por causa do sucesso do Bandit, né? Tu tá de sacanagem com a minha cara. Sério? Sim. O sucesso de Agarre-me Se Puderes foi tão grande que isso gerou a criação do Super Máquina em 82. Também aquela outra série que era o BJ, As Aventuras de BJ, que era o BJ McKay, que passava muito no SBT. Do Caminhoneiro também foi original. Caminhoneiro com o Rango Tango. Isso. Sim. Que no teu vídeo tu falou que era um chimpanzé, né? É, tudo mesmo. Claro. É tudo peludo. Tudo igual, é, tá certo. Tudo igual. Mas foi original desse filme aqui. Cara, assim, olha, Fábio, capricha aí, porque esse filme eu não vi, mas eu já te adianto. Que carro foda, cara. Puta que pariu, cara. Olha, eu sou uma pessoa que não tem uma ambição por carro, mas se um dia eu tiver dinheiro sobrando pra gastar com qualquer coisa... Talvez eu comprasse um carro parecido com esse aqui. Que carrinho show de bola, cara. Porra! É uma carreta, né? Nossa senhora, cara. Eu cheguei a babar aqui na hora que eu vi. É bem bonito. Na verdade que você babou no Burt Reynolds sentado em cima do carro. E o Burt Reynolds, pô, tirava onda com esse carro, né? Ele fazia... O primeiro filme é porque... Vê como o filme tá meio datado hoje em dia, né? Porque era ele fazendo a escolta de um caminhão, do parceiro dele... que estava transportando cerveja que era considerado ilegal, né, no Mississippi pro Texas, né? Então era considerado algo ilegal, não podia ser feito, e ele estava transportando cerveja Coors de um estado pro outro. E aí dá um azar que no meio do caminho a Sally Fields, né, que a galera mais nova aí deve conhecer como a avó do segundo Peter Parker, a avó não, a tia, né? Tinha meio do segundo Peter Parker, mas que era gatíssima e bem novinha naquele filme. Ela acaba aparecendo vestida de noiva no meio do caminho. Ele salva ela, ela pede ajuda, ele dá carona pra ela. Só que ela tava fugindo do casamento do filho do xerife, que era o Buford Justice. E aí era aquela perseguição, né? O filme inteiro, o sargento Justice correndo atrás do bandite. E ele tirando onda com o Transam, fazia chover com esse carro. Caraca, mas o nome do carro é Transam? E que marca é? Transam? Pontiac. Pontiac. É, Pontiac Transam. Pontiac? É, isso. Transam. Nossa. Isso, Transam. Eu fui querer botar Transam no Google Imagens com filtro desligado, deu errado aqui pra mim. Não, é Transam. É trans. Eu botei Transam tudo junto, entendeu? Você colocou o nome do ator também? Transam Burt Reynolds? Aí ia dar pior ainda, né? É, né? Sim, eu botei separado e apareceu o carro, é. Aí tá ok. Legal. Cara, esse Transam aí é por causa de Transamérica, sei lá não, né? Transamérica? Não, acho que não, né? Bem mais antigo. Ó, aqui no Pai dos Burros diz que o Pontiac Firebird é o carro do protagonista Naoto Tamura da série Giban. Giban! Além do kit, né? Do Super Mario. E do Adalberto e morre. Puta que pariu. E o filme é isso, os três filmes, na verdade. São é três isso, filmes. Né? São três filmes. Caraca. Os três em filmes é o. Tem o mesmo, em todos ele tem o mesmo carro? O mesmo carro. O mesmo carro. Esse carro. E. Os três filmes é ele fugindo do sargento, do xerife. E o xerife é uma atiração de sal, né? Tem uma cena que eles perdem a parte de cima do carro, eles passam por baixo de um caminhão, arrancam o teto do carro. E aí ele pede pro filho dele, que ele chama de Júnior, pegar a porta, né, e colocar dentro do carro. E só que o filho dele segura a porta e fica segurando a porta sentado e ele não consegue nem entrar no carro para continuar dirigindo. Aí ele olha pro filho dele e fala: olha, quando eu chegar em casa, eu não vou bater em ti. Eu vou dar um soco na cara da tua mãe, porque tu não é meu filho, ela fez alguma sacanagem enquanto eu tava fora. Caraca, passaria a Globo ia cortar meia hora antes, meia hora depois dessa parte, só pra não correr risco nenhum. Isso. Nos dias de hoje não ia passar essa piada. Não anos passava 70, 80, né? Nossa, cara, Jesus. Então, é errado de tantas maneiras até de ouvir, cara. É capaz da internet ouvir isso no áudio do cast e banir o podcast do jeito que tá as coisas hoje em dia. Dói, tô dói de ouvir. Esse filme tem uma das músicas tema, né? Ele é um country, é uma das melhores músicas pra mim, assim, de nessa parte de conseguir juntar essa coisa de velocidade, né? Com deixar o cara empolgado pra assistir o filme. É a trilha sonora desse filme. Que, inclusive, o cantor é o cara que pilota o Snowball, né? Que é o que pilota o caminhão que tá com o parceiro dele que tá transportando a cerveja. Ele era o John Reed, que era um cantor bem famoso, já morreu. Mas era um cantor bem famoso de country lá nos Estados Unidos e participou do filme. Ah, agora eu entendi por que eu não gostava desse filme. Não gostava, não me interessei em assistir, ou se passava, eu ignorava. Ah, essas músicas bosta. Viu aí o Hot Wheels aí, ô Fábio? Sim. Boa, agora. Demais, tu queria um Hot Wheels agora. Esse carro aí daria um ótimo Batmóvel. Né? Porra! Pois é. Ela é, a frente dele é bem comprida. Sim, Batmóvel dos anos... No início dos anos 80, final de 70, e é final. Boa! E esse aqui é o modelo 77 e o kit é o modelo 1982. Mas é o mesmo carro. O kit também é um Transam? Sim. Por isso que tem o Michael Knight, né? De motorista. Ele carro deve transar demais, Transam demais. Certeza, cara. Transam muito. Nossa, depois de velho... Inventou de querer pegar na conta, ver se pode um negócio desse. E o legal foi que em 2014, o Burt Reynolds morreu, acho que o ano passado, né? Mas ele tava vivo ainda. E a Pontiac fizeram uma homenagem pra ele, né? E relançaram esse veículo. Deixa eu ver se eu acho foto aqui pra vocês. Se alguém não entendeu, qual é o nome lá do cara, o Michael Knight, lá, que eu esqueci o nome dele. David Hasselhoff. Fez a Anaconda 5, se não me engano. Foi isso que eu quis dizer. Aí de uma bomba dessa, tu lembra? Mas olha o nome do negócio. Como que ele não ia lembrar? Né? Tem um fantasma. Eu entendi essa referência aí. Vamos parar com isso aí. Porra, que carrasco, cara. Tá louco. Esse aí foi o relançamento de 2014. Nossa senhora, cara. Isso não é carro pra qualquer um, né, cara? Até uma ofensa botar meus pés dentro de um carro desse, mesmo sendo rico. Ah, tem um banco ejetor, né? Ai, ai, ai. Mas aí como que ele faz? Ele abre o teto pra pessoa sair? Lógico, porra, é conversível. Ah! Porra, Edu, vai de sacanagem, né? Eu não sei, eu não conheço, eu não vi. O outro acabou de falar do Batmóvel, que não tem porta, aí tá perguntando do outro. É. Enfim. Então é isso aí, ô Fábio. Isso aí. Carrão, cara. Muito mais pela máquina mesmo, assim. Não precisa nem ter assistido o filme pra ter certeza de que foi um carro icônico e fez muita gente babar. Talvez o pecado tenha sido é que a resolução daquela época era tão baixa que a gente não conseguia ficar tão impressionado com o detalhismo desse automóvel hoje em dia. Porque, Jesus amado, que coisa mais linda. E olha que eu nem sou tão fã de carro assim, hein. Porra. Então tá. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Flu Gantaroli. Não deixe de comentar no post desse cast o que vocês acharam, ouviu? Senão eu volto. Então agora vamos aqui para o próximo, que é um carro de comum acordo que todo mundo vai falar junto dele, por causa que ele é o nosso, digamos assim, o nosso mascote, o nosso carro oficial aqui do podcast. Nada mais, nada menos que o nosso querido DeLorean. Thank you. 3 da trilogia, né, de Volta para o Futuro. Um DMC. Gente, DeLorean. De fora de jeito nenhum. É, DeLorean, carro totalmente icônico também, e o pessoal começou a valorizar ele bem depois que saiu no filme, porque ele é um carro que tem foram feitas poucas. Comparado a um carro normal, foram feitas poucas cópias até, inclusive. Poucas unidades. Eu lembro de ter ouvido isso uma vez em algum local, mas não lembro o número exato para dizer assim para vocês. Mas há pouco tempo eu conheci, eu acho que menos de um ano atrás eu conheci um DeLorean de verdade. Aí eu me realizei, né, cara? Pô, tive a oportunidade de bater uma foto do lado. Tem DeLorean no Brasil aqui? Na exposição que tinha no shopping aqui em Porto Alegre, tinha um DeLorean. Eu tirei uma foto com ele. Só não sei onde é que original, tá. Oficial? Não, né? Original, né? Sei lá, pô. Era um DeLorean. Se era oficial, não era, sei lá. Esse ano tinha um na BGS. Olha aí. Olha. Mas tinha ele tava caracterizado como a máquina de Volta do Futuro? É, que tava. Ah, esse não. Esse era só DeLorean mesmo, sabe? Não era... Era só o carro. Só o carro. É, o veículo em si foi meio que um fracasso, né? Na época, assim. Sim, sim. Como exatamente. Veículo, sim. Depois que eles pegaram ele para usar como carro do filme. É, virou cult. É. Porque até mas, então... na verdade, não tem muita adaptação do DeLorean, da Time Machine, pro DeLorean real, né? Só aquela parte de trás ali, que aparece um motor a mais ali, umas engenhocas, né? Mas o carro é basicamente aquilo ali, né? É. Só o capacitor de fluxo ali na frente e a customização, atrás. Né? Que é feita pro filme só. Não tem nada de muito mais. Talvez as rodas, né? As calotas e coisa e tal. Não sei se todos os DeLorean foram feitos iguais. Não tem como saber. Mas aço escovado, né? É, muda alguma coisa. E ele não é de aço, ele é de alumínio, ô Flávio. Fábio. É de alumínio. É de alumínio. O DeLorean é feito de alumínio. Se é na totalidade dele, eu não sei te dizer. Eu sei que ele é de alumínio. Pra poder pegar mais velocidade, é? Sei lá, pô. Pra poder viajar no... Pra poder pegar fogo também, né? É, é mais fácil. É por isso que ele pegava fogo, então, era de alumínio. Talvez. Cara, não tem como esquecer o DeLorean. Primeiro porque o carro é icônico pelo próprio modelo diferenciado que ele tinha, aqueles adendos ali que o Doc Brown colocou nele pra dar... o suporte para ele correr os 88 milhas por hora que ele precisava para entrar no tempo, como também aparece no finalzinho do primeiro filme, lá no segundo, que é o fato dele levitar, dobrar a rodinha e sair voando, saca, velho? Isso também era outra coisa muito massa, porque até então a gente não... que eu me lembre, foi a primeira referência que eu tenho de um carro que voa. Eu não sei de que ano é, mas tem aqueles filmes cyberpunk, futuristas, tipo aquele lá do cara que fez o Indiana Jones lá, e fez o Han Solo. Blade Runner. Que ano é, não sei se é de antes ou se é depois, mas lá, se não me engano, tinha carro que voa, não tinha? Ou eu tô muito louco? Tinha. Ah, deve ter outros, né? Mas aí já é uma coisa assim... Já é uma coisa futurista que você espera. O primeiro De Volta para o Futuro, eles viajam pro passado. E aí, quando chega no finalzinho do filme, é muito inesperado você ver aquela cena do DeLorean levitando, dobrando a rodinha, indo pro fundo e vindo pra frente da tela voando. Sabe? É isso. Aquilo sim. Ali. É, porque é um carro que até então, tipo assim, é um carro de verdade, sabe? E voando. O que é engraçado é que a empresa já tinha falido, né? Quando o filme foi feito, né? Pois é. É. Porque a empresa foi de 78 a 82, a DeLorean, e só fabricou esse, né? Só lançou esse carro só. O melhor é o que o Doc Brown fala, né? Que ele referencia no começo, já que a gente ia fazer uma máquina do tempo que tinha que fazer bem feito, então por isso que ele escolheu o DeLorean. Você é um excelente carro. Mas eu fico pensando, o John DeLorean, que era o dono dessa empresa... Não deve ter dado certo, porque faliu em 3 anos a empresa, 4 anos. É. Mas ele deve ganhar dinheiro com esse carro até hoje, né? Por causa dos filmes. Ou será que não? Eu não sei como é que funciona isso, cara. Sinceramente. Eu também não sei. Porque sei. Todo Veria. Ano sai miniatura do DeLorean, todo ano sai brinquedo, enfim, filme... É filme não, digo, sei lá, tudo que aparece de volta do depende, futuro, depende do tem contrato. Tem que aparecer a imagem do carro, né? Boa depende pergunta, eu não sei como é que funciona. Ele fez o... Você fez o contrato só pros filmes, só assim, ó, vou te dar tanto pra explorar a marca desse carro aí. O cara falou, ah, tô falido mesmo, me dá um pastel, um caldo de cana. Talvez essa tenha, assim, a estratégia de escolha do modelo, né? Do modelo. O Flávio dava aqui, dele. O que que tu daria pra usar a imagem do teu carro que tá na garagem, Flávio? Porra, aí. Dá um pastel, um caldo de cana pra levar. Por isso que eu já falei isso, já que eu já tô fazendo negócio já. Ai, ai, ai. Cara. Não, e o maneiro dele, né? As portas abrindo pra cima, né? Parecia mais asa, né? Sim, mas esse carro que o Fábio falou também não abria as portas assim, Fábio? O Transam? É, abria? Sim. Não, acho que não. Tem certeza? Acho que não, acho que era normal, é. Era normal, Eu não sei como é que abria. Deu a impressão ali pela imagem que era assim, por causa do... Porque a porta ia até em cima, até o teto. Não, mas era normal, a super máquina também abria normal a porta. Ah, realmente, é. Realmente. Vai ver que a porta... Vai, pode falar. Eu acho que a porta veio pra cima também deve ter sido uma das coisas que eles acharam legal pra usar no filme, né? Porque fica meio futurista, né? Um carro abrindo. Talvez esse design diferente, né? Realmente. É. Podem ter avaliado realmente isso. Mas é bonito. E o som? O som é inconfundível. É como ouvir a musiquinha, a sirene lá do Hector 1, lá, que nem diz o César. Ouvir o som do DeLorean? Porra! É, não tem como confundir aquele sonzinho ali. É fantástico. Muito bom. O DeLorean é muito legal. É um dos carrinhos também icônicos aí, que se a gente botar todos um do ladinho do outro, não tem como escolher, assim, ó. Se bem que hoje eu fiquei meio balançado, viu? Esse carro que o Fábio falou aí me balançou demais. Não, o que eu acho que o carro do Fábio, além de ser lindo pra caraca, ele deve entregar um desempenho melhor, né? Porque o DeLorean, eu acho que ele não tinha um desempenho bom, não. Não, mas peraí. Como assim, cara? Olha só. Se tu... Correr. Não, peraí. Não no filme, não. Se tu chegar a 85 milhas por hora, tu pode viajar pro futuro, tu vai chegar na frente do carro do Fábio, porra. Não, mas aí tem que ter plutônio, porra. É, qualquer farmácia tem, 2015. Não, depois que ele adaptou lá, você podia jogar casca de banana. É, 2015 qualquer coisa serve, é, porra. Sem falar que plutônio a gente compra na farmácia hoje em dia. Como? Esse vídeo que eu postei aí é o do canal do Rubinho, que eles dão uma esmiuçada. Ele aparece um DeLorean lá no autódromo lá do Rubinho lá. Olha aí, eles estão dando uma volta. Não, mas eu quero ver. Ele tá todo caracterizado. Eu acho que é um erro até da nossa parte a gente escolher o DeLorean por último. A gente devia falar do Fiat Uno com a escada em cima, né, Fábio? Pô, é mais icônico que isso, não tem. Realmente, realmente. Fala aí galera, aqui é o Zupão, tô aqui no Air Guitar ouvindo o cast e vou mandar um e-mail depois. É isso aí, faço o mesmo galera, valeu, até a próxima, tchau. Então tá, então eu acho que é isso aí, falamos de todos os nossos queridos automóveis nostálgicos aí, incluindo nosso querido e fantástico DeLorean aí, o carro oficial da velha máquina que a gente viaja todas as segundas-feiras. Então vamos para as despedidas e as considerações finais. Eduardo! Cara, não tem como falar de alguns filmes aí e não nos remetermos, não nos lembrarmos aí dos incríveis veículos que eles utilizavam e toda a história envolta por trás deles e tudo mais. Apesar de que alguns aí, né, parecem um pouquinho só no filme ali, não tem muita relevância no filme, igual um furgão de cachorro, mas... Tá aí. A motinha era melhor, mas tudo bem. Tem carrinhos bons aí que a gente lembrou aí, uma seleção boa. Incrivelmente, todos nós falamos de carros, né? Não nos valemos de outros veículos, mas quem sabe um outro cast. É, até eu acho que a gente deveria trocar para carros nostálgicos. Também acho, que aí pode aproveitar o tema para, né, veículos que não sejam carros. É, né? Porra, botar isso no título é foda, né? Veículos que não sejam carros. Veículos que não sejam bons, hein? Né? Veículos que sejam bons. É isso aí, então, muito obrigado aí também ao convidado, que valeu aí pela participação, muito bacana. Seja sempre bem-vindo aí, e valeu, gente. Flávio! Deixar o Edu ficar por cima da carne seca, né? Porque ele sempre que bota os 3 por 1 real, vou deixar hoje o meu Senna, 3 por 1 real. E conhecendo o T-Blue, o título vai ser assim, Carros Nostálgicos e o do Flávio. Ah, nada melhor que ter uma pessoa que te conhece. Fábio! Beleza? Quero dizer que foi um prazer, né? Mais um programa aí com a rapaziada aí, mais um cast bem divertido, que a gente deu bastante risada. E é, se vocês não assistiram a porcaria do filme que eu falei, vão assistir pra vocês não ficar boiando, porque o filme é bom demais e não é só o carro que é bonito. César, cara, muito obrigado por ter comparecido e pra gravar com a gente. Foi um prazer te receber. Espero que tu possa voltar outras vezes mais e pra gravar outros temas nostálgicos, tanto quanto esse. Então agora fica aí aquele espacinho pra te fazer aquele jabá maroto lá do Estalagem Nerd ou qualquer outro projeto aí de tua autoria. Agradeço o convite aqui, espero realmente participar mais vezes. Essa foi a minha primeira participação aqui no MachineCast. É, fiquei ofendido de não ter sido chamado por o Cavaleiro Zodíaco, mas sempre que precisar, tô aí. Caraca, e é isso, entrou na lista dos ofendidos, porque deve ter, que deve ter de gente ofendida por não ter. Eu lembro de nós conversar sobre esse tema e acabei ficando de fora. Mas mas é isso, o pessoal, os ouvintes aí do MachineCast quiserem escutar um outro podcast, tem lá o Estalagem Nerd, que sou eu mais três pessoas, e é isso, falamos de coisas nerds e etc. Caraca, Tim Blue. Parece aqui eu mais seis. Tim Blue. Fala, Fábio. Ficou aí um gancho, hein? Pra chamar ele pra um próximo programa aí que eu sei o tema. Lá vem. É um anime que não, acho que ele ia gostar de comentar. Não, cara, ele não ia gostar, não, não, não, não, não. Pelo amor de Deus, se eu tiver que chamar ele, coisa eu não vou estar. Alma e ouro. Acabou o podcast nesse dia, acabou se tiver que falar desse ouro aí. Certo, então, pessoal, vamos ficando por aqui. Fiquem agora com a leitura de e-mails e os recadinhos. E, Flávio, qual é a indagaçãozinha da semana? A indagação da semana é uma coisa que todo mundo faz. Por que a gente aperta com mais força o controle remoto quando tá com a pilha fraca? Realmente, é uma boa pergunta. A gente tira a pilha, bota e ela funciona. É. Eu botava na geladeira, no congelador. É tipo quando dá pau no computador, a gente fica apertando o mouse várias vezes. Aí aparece uma mensagem assim: graças aos seus 312 cliques no mouse, o computador voltou a funcionar. Né? Então tá. Descobriu a senha. É. Fica aí então a indagaçãozinha pra. Quero comentários respondendo isso aí, hein? Então, até a próxima viagem no tempo. Tchau. E-mails e recadinhos. Saudações, machineiros do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. Novamente, me acompanhando aqui, o nosso chefinho Tim Blue. Fala aí, meu caro. E aí, pessoal, tudo bem? Edu, e aí, Flávio? Ué, por quê? Como assim? Você já queimou a pauta? Eita, porra. Opa, tu me chamou primeiro, porra. Porque hoje eu posso falar que servindo dois cafés, porque nós não temos só um padrinho, nós evoluímos. É. Então, servindo dois cafés aqui pra nós, tá o nosso eterno estagiário, Flavinho. Fala aí, meu caro. Fala aí, coado no filtro de papel, no filtro de pano, nada de coado na cueca, né? Porque agora tá bom, tá chique aqui. É, o negócio evoluiu. E vamos começar aqui, então, a leitura de e-mails pelo e-mail do Márcio Calmon, que mandou aqui sobre o cast 162, Jogos de Carrinho. E ele aqui diz o seguinte: olá, pessoas, e o Edu? Sim, estou no grupo do Telegram. Olha aí, já revelou. Sou o Mac. Caramba, velho. Olha só, isso aí explodiu minha cabeça. Eu não imaginava. Enfim. Caraca, que cast delicinha, como sempre. Como o Tim Blue pode não gostar de Biker Mice from Mars, mas fazer o quê? Diddy Kong Racing, não joguei, mas parece muito bom. Achava que era 3 por 1 real, mas não é. Le Mans 24, que delícia de número, né? Ah, que delícia. Seu safado. Isso é um convite? Eita, porra. Eu joguei no Dreamcast e era muito bom pra época. Talvez seja bom até hoje, porque o que mais tem é jogo de corrida 3 por 1 real hoje em dia. Tira Forza, o resto é questionável. Hot Pursuit nunca joguei e nunca irei jogar. Passo. Deixei por último para falar sobre o jogo de corrida que mais joguei de longe na vida. Gran Turismo 2 é sensacional. Trilha sonora é tão boa que até baixei para ouvir. Lembro de ter guardado grana nas corridas durante semanas para ter como comprar o Viper. Esse tunado ao máximo, usei ele para comprar o tal escudo, vulgo Shield, pela capa que o Team Blue fez. O Jerry na motinha representando o Biker Mice from Mars foi sensacional. Gostei das novas vinhetas, ficaram ótimas. E eu não ganhei nem um real pra falar isso. Falou, pessoas, e o Edu. Falou aí, meu querido, muito obrigado pelo seu e-mail, foi explosivo saber aí que você é o Calmon, então não te chamo mais de Calmon, te chamo agora só de Mac. Um grande abraço. E temos mais e-mails, né, Flavinho? Temos sim, temos o e-mail do Gabriel Luan e o assunto é sobre o Shenmue. Ele diz: olá, me chamo Gabriel, sou de Fortaleza e depois de todos esses anos escutando o podcast, essa é a primeira vez que senti muita vontade de enviar um e-mail. Acabei de conhecer o podcast através do programa de número 3, que fala sobre o maravilhoso Shenmue, com o lançamento, entre parênteses. Se ele botou 3, ele errou, é 30. Não, fui eu que li errado. Ah, então eu vou voltar. Ah, acabei... Meu Deus do céu. Calma. Estagiária, eu tô... foda, cara. Tô longe, tá? As letras tão pequenininhas, tá foda. Então eu volto. Acabei de conhecer o podcast através do programa de número 30, que fala sobre o maravilhoso Shenmue. Entre parênteses, com o lançamento do terceiro jogo, acabei fazendo uma pesquisa aleatória no Spotify e me deparei com o podcast de vocês. Fecha parênteses. Sempre fui muito ligado a videogames, graças ao meu tio, que sempre teve diversos videogames e que na época tinha o famigerado Dreamcast. Ó, o Team Blue tá... A cartelinha tá preenchendo, hein, Team Blue? É, meu só. Aí ele abre o parênteses de novo. O que até hoje é o meu videogame favorito. Olha aí. Quem joga sempre fala, né? Melhor ouvinte. Melhor ouvinte. Melhor ouvinte chegou no grupo. Até hoje me lembro de adorar passear no encantador mundo de Shenmue. Já que com meus 9, 10 anos de idade, eu não entendia nada de inglês e não conseguia avançar na história. Aí ele abre outro parênteses. Também lembro de jogar outros títulos super divertidos como Jet Set Radio, Crazy Taxi, Propeller Arena, Sonic Adventure 1 e 2. Aí ele fecha de novo e diz: eis que anos depois finalmente tive o meu próprio Dreamcast. Aí, ó. Então são dois aí, são do tio dele e dele. Mais dois aí, ó, pra casa dela. Fechou os 10. Já tá com os 10 já. Não acha mais ninguém, tio Lu. Ah, toma seu rabo. E com um certo conhecimento em inglês, finalmente consegui terminar os dois jogos. E meus amigos, que jogo. E meus amigos, que jogo. Acho que é algo meio esquisito de se dizer, mas eu sempre senti que Shenmue tem uma vibe própria. Não sei bem explicar, mas é algo único e acredito que aquela trilha sonora linda tem alguma coisa a ver. Enfim, não pretendo me alongar muito, gostaria de finalizar compartilhando a ansiedade que estou pelo terceiro jogo, que infelizmente aqui no Brasil chega em mídia física no dia 29/11. É, já no navio já entregou já. E parabenizando. No navio já veio. E parabenizando vocês pelo trabalho sensacional. Estou fazendo uma maratona dos episódios no trabalho. Um grande abraço. E nota do editor, ele mandou a foto do jogo original que ele tem, ó. É maneiro o jogo, né? Sim. Pô, maneiríssimo ali o jogo. São dois discos o jogo? São três. Três? Caramba. Pesado. que o disco do Dreamcast era maior do que se eu não o normal me engano, do Play 2. Se eu não me engano, desculpa, se eu não me engano, são quatro, mas o quarto é coisas extras que eu não me lembro o que é agora. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Caramba, que jogo grande. Dois então, né? É três, se eu não me engano. Bacana. Muito obrigado aí, Gabriel, pelo seu e-mail. Cara, seja muito bem-vindo aí ao MachineCast, ao grupinho lá do Telegram. Quem o Gabriel chegou lá já avisando que tinha mandado e-mail pra nós, e eu falei que iria lê-lo, e aqui foi lido, né? E-mail mandado, e-mail lido, sempre foi. Tá aí. Seja muito bem-vindo, e que bom que você tá curtindo essa maratona, e mande mais e-mails, cara. Pode mandar aí sobre todos os 160 e poucos casts que tem aí, que você vai curtir. Leremos todos. E dando sequência aqui, temos um e-mail do Shima Ricardo. Que diz aqui com o título Triste no Alpiste. Eita, nós. Nossa. Ele não. Diz o seguinte: olá, Machines. Há quanto tempo não dou sinal de vida, não? Que de fato deu uma sumida violenta aí. Uhum. Ouvi hoje o episódio sobre a depressão causada por momentos tristes no anime. Escutaram o áudio do episódio em que o Shiryu usa sua 15ª habilidade proibida. É bem isso mesmo. Fez com que os olhos suassem. Mas também fiquei divagando sobre as sábias, porém confusas, palavras de Shiryu. Não sei o que vai acontecer ao utilizar esta técnica, mas posso afirmar que ambos morreremos. Então ele sabe o que vai acontecer, baralho. Eu acho que ele quis dizer sim, ele não sabe o que vai acontecer no sentido de que ele não sabe como que a técnica funciona. Ele só sabe que vai matar os dois. Mas ele não sabe determinar como e coisa e tal. Eu acho que é esse sentido que ele quis dizer. Ou foi só erro mesmo. É como que eles vão morrer. Se eles vão explodir, se vai dar infarto. Se vai... É, ele não sabe como é que vai ser. Se vai virar pó de estrela. É, ele continua aqui. Sobre momentos tristes, acho que o que mais me comoveu foi o OVA de Rurouni Kenshin, onde o Batosai mata sem querer a sua esposa. Esse é o momento em que ele ganha cicatriz em forma de X em sua face. Cena sofrida essa. No pior que esse aí é... Uhum. Sobre ataque dos ninjas cortadores de cebola mesmo. Isso está em um OVA, mas ele é canônico e faz parte de um arco do mangá que não existe no anime. Ainda nesse mesmo arco, tem a morte da Kaoru, onde o Enishi, irmão da ex-esposa de Kenshin, atravessa o corpício de Kaoru com sua espada e a deixa lá, empalada e com um corte em X na face esquerda, para que Kenshin veja o corpo da coitada e sinta o impacto de suas ações do passado. É uma cena inacreditável. Aí ele manda uma imagem em anexo. Depois disso, o Kenshin entra em depressão como se tivesse assistido a Túmulo dos Vagalumes. A referência. Ainda nesse episódio do cast, foi citado o melhor anime já feito, Yu Yu Hakusho. Tamo junto. Deixo claro que a Mestra Genkai volta à vida sim, após o Torneio das Trevas. Tanto no anime quanto no mangá. É ela quem treina Kido, Kaido e o Yanagizawa. E faz com que eles sequestrem Yusuke. E também ajuda o Kurama a treinar Toya, Jin, Chiyu, Link, Suzuki e Shishio Akamaru na Saga do Inferno. A Mestra Genkai realmente morre no mangá, mas é de velhice. Última cena do anime onde Genkai aparece é em seu templo, onde ela fala que, quando morrer, deixará aquele mesmo templo aos cuidados de todos ali presentes. Tá, ela aparece mais uma vez depois, na musiquinha final, mas é bem rapidinho. No anime, quando a turma se reúne no templo, a Genkai já tinha morrido devido à idade avançada, e segundo a irmã de Kuwabara, foi uma morte tranquila. Depois de sua morte, ela ainda incorpora mais uma vez no corpo de Pio para aconselhar, e por que não trollar, o Yusuke em uma missão no mundo espiritual. Essa última missão não existe no anime. Bom, fico por aqui. Vou lá chorar na cama, que é mais quentinho. Aquele abraço. Um grande abraço aí, meu querido Ricardo. Que bom que você retornou aí pra nós. Espero que esteja tudo bem com você aí. Que você não suma novamente. E, cara, se precisar de um ombrinho amigo pra chorar aí, pode procurar outra pessoa aí, porque a gente tá muito longe, não vai ser dessa vez. Caraca, eu jurei que tu ia se oferecer. Olha só como é que é minha mente poluída. Tá vendo? Muito mal. É, porra. Mas é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos vocês que mandaram esses e-mails, que acompanharam o cast até aqui e acompanharam essa leitura de e-mails e comentários. Espero que vocês tenham gostado de tudo isso. E caso vocês queiram aparecer aqui, não se esqueçam que vocês precisam mandar para nós um e-mailzinho maroto, porque todo e-mail mandado será um e-mail lido. Então manda aí pra gente, não sinta vergonha não. Pode aproveitar a maratona do Gabriel aí, se juntar a ele e mandar 170 e-mails pra nós aí, ou calculando quantos episódios pra gente ler tudo e coisa e tal, mas mandar uns 180, não tem problema nenhum, que será lido. Ou você pode fazer aí como os nossos padrinhos, né, fazer lá como o Albeck e o Flaviano Freitas, que estão lá apadrinhando a gente. Meus queridos, muito obrigado a vocês por estarem pagando o nosso cafezinho. Olha só, para comprovar que a gente está fazendo bom uso do dinheiro que vocês estão mandando para nós em nosso padrinho. Até o Tim Blue está participando agora regularmente da leitura de e-mails aqui, comentários e tomando café junto. Ó, já está pagando dois cafés, não é só mais um. Caraca, e porque... tirando tu, eu sou o que mais grava e-mail, porra. Parece. Não, é porque você tinha ficado tipo ausente, tinha ficado só o Flavinho. A e questão o Flavinho agora tomou. É que é três, aí é que tá, entendeu? É porque quando o café tava coado na minha cueca, só o Edu que tomava. Aí que agora comprou o filtro de papel, aí o Tim Blue voltou, entendeu? É, entendi. Tá, porra. Mas é isso então, muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Rapidinho deixar um recado pra vocês aí, que durante a semana, caso você esteja ouvindo esse cast aqui na segundona onde ele é lançado, tem aí o Brisador Gamer lá no YouTube, no canal do Machine Cast, dá uma acompanhada lá. E sexta-feira tem o Pode Brisar também, é só você pegar o feed ou acompanhar direto lá no site. Todo lá, igualzinho Machine Cast, 00h de sexta-feira tá lá disponível. E uma brisinha bacana, rapidinha, bem pequena. Se você tiver lá algum comentário do Pode Brisar, pode mandar aí no e-mail do Machine Cast também, que eu vou ler também, não tem problema nenhum. Muito obrigado, galerinha. Obrigado, Team Blue Flavinho. Nos vemos aí pelas próximas viagens do tempo e pela próxima leitura de e-mails. Valeu! Tchau! Os bastidores da velha máquina. Tudo certo então? Nenhuma dúvida? Lembrando, não, acho que não. Vale, vamos, não vale veículos animais? Poxa vida. Excluir, nunca mais convidar. Mas assim, pensa bem. Se a definição de veículo for alguma coisa que transporta a pessoa do ponto A para o ponto B, e se você pensar que até aqueles dragãozinhos alados lá do Avatar transporta os avatarzinhos do lado A pro lado B, eles podem ser considerados veículos, velho. Veículos mecânicos sem vida. Construídos. Ah, ok. Isso, construídos também, pode ser. Então o Bumblebee não pode. Os aerolitos não são construídos, mas também não são mecânicos, então. Por que, que o Bumblebee não pode? Ele transporta? Porra, quem é que queimou essa pauta aí, caralho? O Eduardo já falou antes, eu só completei. Por que que tu fez isso, Edu? Porque o primeiro filme é de 2000 e pouco, não pode entrar na lista. O quê? Porque o primeiro filme já passou do ano 2000, não pode entrar na lista. Nossa, que susto. Ah, e não tem o desenho, né? Não, mas é filme. Mas de é filmes. Só veículos só filmes. De filmes. É só filmes. Ah, só de filmes. Só de é, filmes. Ui. Ai, que susto, eu achei que ele tinha falado outro. Ai, que chegou a me dar um pavor que só tenho esse. Rapaz, eu gelei. Tô suando frio aqui. Já vi como é que vai ser esse sorteio, né? Ele só tem um. Já tô vendo. Puta que pariu. Fomos descobertos. Tô do mundo só tem um na lista, né? Aí quando vê o primeiro que fala, é o único que todo mundo tem. Eu, acabou o cast. Todo mundo tinha dois e um já foi cortado de começo. Que naba. Vamos lá, então. É, eu apresento só como só César, ou César Peruso, ou tem algum nick que eu perdi? Porque eu me lembro de tu se não, se apresentar só como... César... Ou César de meu Peruso, amor, né? Ou de meu querido, como é que é? Ah, isso aí é depois. Só afasta um pouquinho o microfone, que eu acho que tá um pouco estourado o teu áudio. E fala aí pra mim. Assim, tá bom? Tá ótimo, aí, beleza. Vamos lá. Edu, bota gravar, hein? Já devia ter botado, aliás, né? Já devia ter botado, verdade. 20 anos de curso, hein, Edu, Flávio? Não, cadê a bandoleira? Eu vou deixar um post-it pendurado na tela do monitor aqui, assim, ó, colocar pra gravar, que aí toda hora vai me incomodar mesmo, já ligo, já pá, colocando. Então, bora. Valeu. Certo, gente, valeu. É isso aí, então. Cheio de fome. O outro já tá faminto, já. Caraca, gente, eu não consegui encontrar a porcaria da foto, cara. Porra, eu queria tanto mostrar pra você. E foto? Fazer tudo. Deu com o DeLorean, não sei onde é que eu botei. Cara. Eu acho que eu nem postei em lugar nenhum. Talvez eu tenha só colocado no grupo aqui do Telegram e ficou por isso. Agora vai descobrir a data, ferrou. Ah, não, nem tem como. Azar já era. Se perdeu pra tudo sempre. Vai virar a história da sketch do Edu agora. Pô, aí não. Aí, Edu. Vai deixar? Não, deixa ele. Tá por cima da carne seca. Tá por cima da carne seca. Nada, não, é. Quando o Flavinho... Não. Só dele lembrar a participação frouxa dele nesse cast já é vingança suficiente. Não precisa fazer muita coisa, não. Realmente. Nossa senhora, tanto carro e coisa pra falar. O cara veio falar do cachorro. Não. Ah, mas é maneiro o cachorro. Não é, não, cara. Ninguém liga pros cachorros. Velho, eu achei que você fosse falar, sei lá, da Millennium Falcon. Sabe, Christine, alguma coisa assim, você me veio com o carro do Debi Lloyd, velho. Ó, a minha lista tava o Herbie, mas eu não ia ter muito o que falar, foi o que eu falei. Tava o DeLorean, tava o Ecto 1, tava a van do cachorro. Aí eu só fiquei meio assim porque todo mundo falou de carro, né, cara? Pô, é que, sei lá, não... É, eu fiquei na dúvida de qual. Tinha Millennium Falcon pra falar. É, ia falar... Eu ia falar da Millennium Falcon. Na dúvida entre o Millennium Falcon e o Hector, aí eu acabei falando. Pois é. Como já tinha seguido o carro, falei. O César ainda falou espaço, fronteira, não sei o que. Eu falei, ih, vai falar de nave. É, eu falei, achei você, pô, vai falar da Enterprise, né, velho? Não vai falar da Millennium Falcon. Né? Mas aqui a Enterprise eu pensei em falar, mas aí depois, assim... Conforme vocês foram falando, eu percebi que, tipo assim, a Enterprise nasceu em série, não nasceu exatamente, primeiro. Exatamente. Aí não ia poder. Não ia, não. Foi o primeiro da série. Tá certo. Tem até a série, né? Star Trek Enterprise. Tinha alguma moto? É. Tirando aí... Mas é que eu fiquei na dúvida eu se entrava esses troços aí. Ah, é filmes, né? O que, que é, Edu? Tu tinha o que, Edu? Eu tinha uma moto só que eu lembrei pra poder falar, que era a moto da Trinity no Matrix. Que também é uma das cenas mais... Não, mas tu tá falando da cena, tu não tá falando do veículo em si. Ela não dormia com o veículo, ela não conversava com o veículo, caralho. Não, mas é o veículo que ela usava. Não, mas é só pra usar, não, pô. Não. Esse que o Fábio falou, por exemplo, ele transava por causa do carro, pô. Exatamente. Porque ela é transão. É. A Nimbus 2000 do Harry Potter. A vassoura? É um veículo, É um veículo. Deus do céu, cara. Não, peraí. Excluir. Ele chegou. Não convidar nunca mais. Né? Vamos fazer um episódio. É um veículo. Vamos fazer um episódio sobre veículos estranhos, tá aí. Ó. É, ó, porra, aí, ó. Deixa eu anotar aqui. Anotar, roubar. E só pra quebrar tuas pernas aí, César. Só pra quebrar tuas pernas aí, César. Não foi pra Cavaleiros que eu cheguei a comentar contigo de gravar. Foi pra Final Fantasy VII. Ah, é verdade. Foi Final Fantasy. É, pô. Nem cogitamos palavras de Final Fantasy VII, né, Edu? Vamos, quando tiver um cast sobre Final Fantasy, vai ser aí uns mais pop aí, de repente eu te chamo, se eu lembrar. Tudo bem. Vou anotar aqui. Vou anotar abaixo dos outros 99 que eu nunca lembro de chamar. Vai ser meio que combinado o cast, né? Falou, eu quero falar desse, tem que chamar um pra falar desse, chamar um pra falar desse outro. Yeah, mais ou menos por aí. Então tá, gente, é isso aí. Abraço pra vocês, tudo de bom, valeu. Valeu, rapaziada. Saindo aqui. Um abraço. Valeu, gente. Peraí que eu vou finalizar a gravação aqui. Peraí, senão já todo mundo sai. Aí hoje a gente tá na vantagem que o Fábio não foi pro banheiro. Cara. Essa hora ele tava furando o vaso agora. É. É o Flávio antes e eu tenho ele depois. Porra. Foi. Nossa. Tchau, gente. Tchau. Boa noite, boa noite. Valeu, tchau, César. Valeu. Boa noite. Você acabou de ouvir MachineCast. Toda segunda-feira, uma incrível viagem nostálgica te espera.